barulho do secador. Mesmo que você quer que eu acredite, olhe na minha cara que eu não sou Alice. Não vem com esse papo que eu não como não. Você enganou, tem o meu coração, a sua moral tá abaixo do chão. A partir de hoje a carrocinha vai ser sua condição. Tá me traindo, né? Sua bandida infiel. Precisa do momento, você tá é no motel. Tá me traindo, né? Você esqueceu de desligar o localizador do mapa do seu celular. Tá me traindo, né? Sua bandida infiel. Precisa do momento, você tá é no motel. Tá me traindo, né? Você esqueceu de desligar o localizador do mapa do seu celular. Eu liguei uma, duas, três, quatro. Desconfiei naquele instante. Na quinta ligação me atendeu toda pegante, dizendo que tava fazendo cabelo, que o celular tava no vibrador, que atrapalhou o barulho do secador. Mesmo que você quer que eu acredite, olhe na minha cara que eu não sou malice. Não vem com esse papo que eu não como não. Você enganou, traiu meu coração, a sua moral tá abaixo do chão. A partir de hoje a carrocinha vai ser sua condição. Tá me traindo, né? Sua bandida infiel. Nesse exato momento você tá é no motel. Tá me traindo, né? Você esqueceu de desligar o localizador do mapa do seu celular. Tá me traindo, né? Nesse exato momento você tá é no motel. Tá me traindo, né? Você esqueceu de desligar o localizador do mapa do seu celular. Tá me traindo, né? Sua bandida infiel. Nesse exato momento você tá é no motel. Tá me traindo, né? Você esqueceu de desligar o localizador do mapa do seu celular.